portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. E movimento louco, é o gás vazio de novo. Prepara a mozão, vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso. Vem aqui, mozão. Um bom que balança, eu já tenho as manhas te fazer jogar. Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda, vai! Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda, vem! Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda. Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda. Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda, joga! Movimento louco, é o gás vazio de novo. Prepara a mozão, vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso. Vem aqui, mozão. Um bom que balança, eu já tenho as manhas te fazer jogar. Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda, vai! Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda. Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda. Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda. Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda. Joga! Gás vazio. Joga bunda, mulher!